mente a mil, corre de mil. Poluiu a civil, nem viu quem passou, quem entregou, quem vendeu, quem que consumiu. E as facção vai fornecendo, engrupindo, formando tráfico, enriquecendo as biqueiras, vendendo pãozinho mágico. Nariz escorrendo, sereno, caindo baixo. Polícia pegando a rega, é milícia sentando o aço. Na favela, madrugada é a fonte da riqueza. Quem veio de onde eu vim, não quer ostentar a pobreza. Que nós tem, os homens quer, mas nunca vem pegar com a gente. Enquanto isso, vou deixando o nariz de puta doente. Porque aqui é diferente, a força vem da fraqueza. O comércio da lombra é quem põe comida na mesa. Faixa de Gaza tá pesada, metralhando estéreo e mono. Os Bin Laden terrorista bombardeando seu sono. E se o bonde tá trepado, é melhor não bater de frente. A regra é com certeza, talvez não fecha com a gente. Cordão de ouro bolado, os pano largo, pesado. Eu tô com os meus aliados. Se cola no bonde, eu tô junto, se não sai vazado. Minha tropa que chega, tempo tá embaçado. Quem tá do meu lado, quem fecha comigo, não tá em perigo, nós tamo trapado. Fumos, festas, crimes, good, larica em feste, fuge. Tira do rico, esparra pro pobre, eu tô pique Robin Hood. Olha só, a treta chegou da cidade do interior. Cuidado com a sua mente, transforma em um filme de terror. Pavor é o que você sente quando o meu bonde passa. Telefone é o caralho, eu faço é sinal de fumaça. Incêndio, foda-se, sem nenhum momento na espera. Aqui é tipo assim, a grana, as beat pra mim, pra galera. Iniciando a nova era, tá sujeira, não dá nada. Segura a pedrada de flow, explode na sua cara, tô peso granada. Onda bate na cabeça, corpo moga na cadeira, na sequela verdadeira qualidade. Primeira tamo numa terça-feira, vacilou, marca bobeira, morte, Bruno, quem queira foi jogado pra trincheira. Se pedir pra rimar, eu rimo, no meu erro eu te alucino. Extermina a bacana com fogo na chama, nego só reclama nas tramas. A guerra segue fria, correria 1000%. Os neguinho tão sanguinário, caminhando contra o vento. Quebrada, só tem louca e louco inconsequente. O motivo é o suficiente pra descarregar os pentes. Não tem tucano, nem petista, 13, nem 45. Mas tem parte de cada um deles dentro de cada pino. Fornecendo a nossa morte, alimentando nossas dores. No fim, esses filhos da puta são os maiores financiadores. Os vintão, tudo do lado, mata a vontade com os catranco. Compromisso marcado, os cartão tá do lado. Quem reina é a dama de branco. Depressão, cachaça, aflição, fumaça, e vai seguindo. Esse é o remédio dos meninos, esquecido pelo governo. Sistema trema, tô forte, somos problema pra ele. A solução é nossa morte, sem corte. A cena é feia quando rola esses bang. Madame assusta quando entra e vê o chão cheio de sangue. Aqui tá foda, cheio de Bin Laden e Hussein. Bagulho é louco e não é pouco na terra do bang bang. Nos muros as tags eu protesto, manifesto corpo preto fosco. Pra eles tá já preta no corpo, pra nós tá já preta no rosto. Não faço apologia ao crime, em meio ao inferno sou mais um sobrevivente, narrando o nosso caos interno. Não faço apologia ao crime, em meio ao inferno sou mais um sobrevivente, narrando o nosso caos interno.